E aí galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, esse que é o melhor podcast da sociedade. E hoje a gente vai fazer uma discussão, a gente está organizando um debate sobre uma das coisas que eu acho que é mais interessante se discutir hoje dentro do universo ficcional, dentro do universo do entretenimento e dentro da cultura pop. Uma das coisas que tem sido debatido na internet, tem sido debatido em várias mídias, mas que finalmente tem ganhado força e a gente da sociedade não podia ficar de fora. A gente vai conversar um pouco sobre representatividade da figura feminina dentro da cultura pop. Epa, epa, para tudo! Hoje o cast é nosso! Let's go, girls. Come on. E aí, galera, aqui quem fala é Gabriele Hanner, a Viúva Negra, e hoje o cast é coisas de mulher. Hoje nós vamos conversar sobre as questões relativas à representação da mulher na cultura pop, na cultura nerd e muito mais. Como você acha que a mulher é representada nos filmes, hein? E na TV? E esse papo de sexo frágil? Quer saber mais? Vem com a gente que o cast tá só começando. Aí pessoal, aqui é o Game Over, o Anderson. Bom, a minha frase de hoje é o seguinte: as mulheres nos jogos não é somente aquela princesa que fica esperando encanador matador de tartarugas. E aí, negrada, aqui é o Alessandro Santos, Zé Ninguém, e eu prefiro as mulheres. É, e aí, gente, meu nome é Bruna e eu sou a Kaizen. Olá, pessoal, meu nome é Johanna e eu sou a Montila. Sou conhecida por esse nome. Kaizen e Montila, galera. Vai pra frente. É muita bebida. Fala, galera, eu sou o Robson Matheus, mais conhecido como Estagiário, e vamos aqui discutir um pouco, debater, conversar. Oi, gente, eu sou a Fernanda, mas todo mundo me chama de Yara, que também é meu nome. Aqui quem fala é Gabriele Hanner, a Viúva Negra. Senhoras e senhores passageiros, peço que coloquem as suas cadeiras na posição vertical, apertem os cintos e não fiquem dóceis como vacas indianas, porque hoje o CoffeeCast vai decolar. Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre qual a importância de se representar bem uma figura, seja ela uma figura feminina, seja ela uma figura étnica. Qual é, na vivência de vocês, eu queria ouvir aí dos convidados, qual a vivência de vocês, a experiência de vocês, ou o que vocês acham que é relevante essa discussão? Por que é importante representar bem uma pessoa dentro, por exemplo, de uma mídia? E aí, qualquer um, deixa aberto para o corajoso, e aí nesse microfone me dizer: Lisandro, é por isso. Ou se você acha que isso é feito, se não é feito, vamos lá, eu quero que vocês falem. Falem abertamente, o que vocês acham? Depende do ponto de vista, né? Depende também muito do público-alvo, de que essa figura vai tratar e quer atingir, né? Tipo, tem algumas artistas que eles representam bem o público que vai atingir a música dele, entendeu? Quem que se deixa seduzir pela música dele. Agora tem, tipo, no meu caso, eu sou muito fã de música dos anos 80, mas esse público, eles não me retratam, de nenhuma forma. Entendi, você tocou num ponto que eu acho interessante, tá, Bruna? E já aproveitando sua fala, vou adiantar um pouco mais aqui. Você nos trouxe, por exemplo, que vai depender um pouco do público. Com certeza. Mas aí eu vou de novo, aproveitando até essa fala, fazer um questionamento, meio que rebater o que você disse aqui. Quando você pega, por exemplo, vamos pra cultura carioca, a gente tem lá o funk como uma das maiores representatividades da música carioca. É muito conhecido no Brasil todo, mas o funk de raiz, ele é o funk carioca. É. O funk carioca, ele tem uma vertente, que é um funk de morro, que ele é muito sexista. Demais. Ele é um funk que ele objetifica a mulher. A mulher, dentro da perspectiva dessas letras, ela é representada de uma forma pejorativa, de uma forma erotizada. É. E é sobre isso que eu queria saber. É exatamente essa a questão. Você acha isso saudável? Não acha? E por que que faz tanto sucesso? E o que que precisa ser feito para que isso mude? Na minha opinião, realmente, isso é super coerente, né? No funk carioca, realmente, ele retrata a mulher como uma figura erótica. E eu não concordo com isso, né? Mas, assim, vai muito do, como eu te falei, o público-alvo, né? Os homens que fazem essa música, essas músicas aí, eles têm essa visão da mulher. E eu não concordo. Eu acho, assim, o funk, né? O ritmo do funk, ele é muito popular. Ele é muito legal, né? divertido e tudo. Eu acho, sim, que o funk, ele pode ter letras legais sem que ele tenha que denegrir a imagem da mulher. E também o que acontece é que as pessoas generalizam muito, né? Se você gosta de funk, você não tem cultura, você não é legal, você, a mulher que vai no baile funk, é vista de uma forma pejorativa e tudo. Pra e não é assim, né? Isso, do mesmo jeito que tem no funk, eu acredito também tem em todos os ritmos. No sertanejo, no forró, né? Não necessariamente, talvez no funk isso tenha um, digamos, um marca-texto em cima, né? Mas eu acho que no funk que é frisado mais isso, assim. Geralmente, eu vou concordar aqui com a Fernanda. A maioria dos ritmos, eles vão puxar um pouco pra esse lado, sim. Eu acho que o funk, ele acaba ganhando mais visibilidade nesse aspecto, mais ênfase, porque as letras que o funk se utiliza são realmente muito escrachadas. E é muito ressaltado isso nas outras mídias. Você vai pra uma novela global, por exemplo, e a cultura do morro, a mulher do morro, ela é tratada como a piriguete, como a vadia, ela tem que usar aquelas roupas. Não que aquele tipo de roupa, ou não que aquela figura, ela seja depreciativa. Muito pelo contrário, se a mulher opcionou por se vestir daquela forma, que ok. O que não fica legal é a forma como muitas vezes a mídia, ela impõe aquilo como algo depreciativo, como algo negativo, ou como algo puramente erótico. Você falando de novelas, né? Tava conversando esses dias com uma amiga, e tem um personagem que, acho que é novela das sete, assim, porque eu realmente não dá pra eu assistir, mas que tem uma personagem que ela é uma mulher, né, obviamente, e que ela é histérica completamente. Ela quebra celular, e tem uma pessoa que já tem celulares guardados para que ela possa quebrar novamente, né? E, então, assim, eu acho que há um certo exagero com relação a certos personagens, entendeu? Assim, porque a televisão, queira ou não, ela é o maior veículo para atingir as massas, né? É formadora de opinião e atinge muita gente, assim. A gente que tá aqui na capital, aqui em Fortaleza, o pessoal fala assim, ah, mas eu não acredito que ainda tem pessoa que vá se espelhar. Existe, não só na capital, como também no interior, né? O pessoal acha que não, é só o pessoal do interior, mas não é. Existem muitas pessoas aqui na capital que se espelham nisso, né? Eu acho que tem um certo exagero, assim, também. Basta você sair da sua casa e ir numa feirinha de roupa e ver a quantidade de peças que são influenciadas, por exemplo, por protagonistas de novela. Porque não se pede, eu tenho um colega que ele é feirante, ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, quando as pessoas chegam procurando aqui, eles chegam procurando a blusa da fulaninha da novela, né? O brinco da fulaninha da novela, esmalte, né? A pulseira, o esmalte. Então, se as pessoas reproduzem o comportamento de se vestir, por que elas vão estar reproduzindo também as gírias ou os pensamentos? Por exemplo, quando ele pega e exagera, exagera. A mulher, ela é histérica. A mulher de TPM, ela é histérica. Eu tenho que ter 10 celulares. É sim você ser preconceituoso. É sim você estar reproduzindo um discurso que não é saudável, que não representa o real. Talvez exista aquelas mulheres loucas. Vão existir, assim como existem homens extremamente perturbados. Eu acho que vai estar dividido. Isso, que eu sou o único que aprecia um pouco o funk, né? Desculpe, os pessoais, aí, os ouvintes. Eu também pessoal, gosto de só funk. Lembrando, é o estagiário, o que ele fala não pode ser ouvido, tá certo? Mas, enfim, estagiário não tem muita... Assim, eu acompanho o dia-a-dia de funk, né? Gosto de algumas letras e tal. Mas pra dar um pouco, assim, a minha opinião em relação a isso, você vê, por exemplo, o sertanejo, né? Hoje em dia ele é o sertanejo universitário. O funk, ele tem disso também. De ter o funk proibidão, ter o funk ostentação, ter o funk romântico, enfim. O funk ostentação para o funk proibidão, eles são bastante semelhantes. Por quê? Porque o funk ostentação é o quê? É um cara que fala de ter dinheiro, ter grana, ter carro e ter mulher ao lado dele. Várias mulheres, né? Não uma, mas sim várias, né? Tem um poder imenso. O funk proibidão é o quê? É aquele funk que acho que ele menospreza a mulher em alguns momentos. Onde que ela só sabe rebolar, e tipo, ela só sabe rebolar, ela só sabe fazer isso e aquilo. E assim, o funk proibidão, mas quem cantam são as mulheres, também tem disso. Eu não sei se vocês já ouviram a Valesca Popozuda, assim, algumas outras, né? Eu tô só dando um exemplo, mas músicas dela é tipo dizer que... Tem uma funkeira. Isso é meio que ridicularizar. Então, algumas letras ela pega e diz que quer se reerguer e tal, não sei o que, mas às vezes ela também menospreza o homem. Então fica aquela coisa, né? Isso. Porque, tipo, tem uma letra de música que é agora eu sou solteira, né? E ninguém vai me segurar. Ela fala de calcinha, de não sei o que, que vai raspar não sei o que. Então, é meio complicado, né? É meio complicado você dizer... Diga, Bruno, por favor. O forró também, ele retrata bastante sobre um homem trair a mulher, né? Aquela 01 é a de casa, 02 é a da rua, como assim... Muito comum isso, né? Nas músicas de forró, né? Se no funk... Sempre valoriza a imagem dele, o ego dele. E é a mulher que vai ficar em casa, né? Passar aqui a palavra pra Johanna. Bom, foi interessante como vocês abordaram sobre o funk, porque, na verdade, é o maior exemplo que a gente tem sobre estereotipação da mulher e ridicularização da figura da mulher. Mas não é só o funk que é o verdadeiro vilão. Isso tudo porque isso não vem do funk, digamos assim, vem por conta da cultura machista que tem na sociedade, machista patriarcal. Isso porque todo mundo quer adotar, quer passar para a sociedade, digamos assim, os homens querem passar que a mulher tem que ser perfeita, tem que ser aquela pessoa submissa, que não trai, bela, recatada que, e do lar. Exatamente, recatada e do lar. E por conta disso, tem toda essa, digamos, posição pra mídia, dizendo que a mulher tem que ser desse jeito. E por conta disso, nas letras do funk, como diz que a mulher tem que rebolar, tem que ser daquele jeito que vocês sabem como é que é, pegam muito o funk como um exemplo disso. Só que isso também se reflete em todos os outros tipos de música. E ao mesmo tempo em que a mulher tem que ser essa figura... digamos, familiar, recatada, que tem que ser aquela mulher perfeita, digamos assim, a mídia também acaba indo em oposto, tentando mostrar também uma mulher, digamos, sexy. Sexy sem ser vulgar, né? Exato. Porque todo mundo sabe que, digamos assim, o homem, ele sonha muito com a mulher, digamos, perfeita, mas também ele quer também uma figura do seu lado que seja, digamos, você sai com seus amigos e mostra, olha, minha mulher é gostosa. Também tem esse conflito de imagens. Como se fosse um objeto sexual, no exatamente. Caso. Exatamente. Né? E aí que... Troféu. Exatamente. A figura da mulher troféu. Então, são figuras que acabam se contradizendo. A mulher perfeita, que não é vulgar, mas também você quer a mulher que seja um exemplo de exibição de troféu, digamos assim. Na verdade, a mulher sofre muita pressão, né? Ela exatamente. Tem que ser bonita, ela tem que ser magra, ela tem que ser mãe, ela tem que fazer muitas coisas, assim, ela não pode se estressar, ela não pode ter TPM. Assim, só pra falar um pouco em relação a isso, né, que a gente tá já pra debater um bom tempo, mas eu tava com a minha namorada, né, em um shopping em Fortaleza, e ela tava com uma amiga dela também, e a amiga dela pegou, acho que ela filosofou, sei lá o que aconteceu, que ela pegou e olhou para os brinquedos de mulheres, de meninazinha, e disse, nossa, engraçado, né, brinquedo de mulher é sempre o quê? É um bebezinho, é um fogão, é uma geladeira, talvez. Já o brinquedo de homem é o quê? É uma moto, é um carro, é um avião, é algo assim, entende? Pra você ver, né, que desde a infância, os valores da sociedade já vão introduzindo o quê? Que a mulher tem que brincar com coisas de utensílios de cozinha, boneco, já é uma preparação, mesmo que seja implícita, para que a mulher tem que ser aquela pessoa que vai cuidar de bebê, que tem o lugar dela na cozinha, enquanto o homem pode se dedicar, sei lá, a ter carros, a construir uma vida financeira, porque aquele negócio de ter carrinhos, você sabe que quando é criança, quando você é um menino, digamos, se você tem que ter, quer ter muitos carros, mas por quê? Porque você já vai tendo uma ideia de um valor que você tem que agregar muita coisa, você tem que, sei lá, ter muito dinheiro, tem que ter vários objetos. Você pode pensar que isso é exagero, mas subconsciente da criança já vai sendo criado, já trabalhado. Você olha para essa perspectiva, a mulher, ela é treinada desde a infância para ser dona de casa. Ela exatamente. É treinada. A brincadeira dela é brincar de dar chazinho para as bonecas dela, trocar de roupa, pentear cabelo. Ela tá sendo treinada para criar um bebê. Daí exato. Você vem me dizer que não existe aí um esforço, não sei se consciente. Às vezes o próprio pai e a mãe que estão fazendo isso já estão reproduzindo algo que já vem lá de trás. Então exato. Sim, tá aqui, tá entrenado. E muitas vezes é difícil de se perceber. E isso chega na ponta, por exemplo, o funk, ele já é a ponta desse iceberg. Isso, porque a mídia, ela representa uma ficção, uma fachada do universo real. Então, eles vão fazer o que... Quem foi que me disse aqui? Foi o Anderson, né, Anderson? Que disse que tinha a ver com o público. É o público que consome. Ah, foi a Bruna. Se existe um público consumidor... Foi a Bruna, né? Se existe um público consumidor, vai existir esse tipo de produção. Exato. É um reflexo. Existe uma massa para consumir isso. Então, se existe uma massa para consumir isso, a gente consegue entender até que ponto está entrenado. Olha a quantidade de pessoas que vão, incluindo mulheres, que vão lá num baile funk ouvir o Proibidão, né? Se ela quer ouvir, ok. É um direito dela, é uma escolha. Porém, ouvir de uma forma passiva, sem entender o que está acontecendo dentro desse processo, sem uma mínima de criticidade, é um problema, porque essa vai ser a primeira mulher que vai sentar com a filha dela e vai perpetuar esse comportamento para frente. Uhum. Por isso que é uma questão muito complexa, né? Porque não é só a objetificação da mulher e, sei lá, a presença dela vulgarizada nas músicas, esse tipo de tudo. Tudo isso tem um passado. Tem, tudo isso tem, sei lá, um monte de coisas por trás. Então, é um assunto muito complexo por conta disso. Mas a gente está em 2016, ainda é tempo de construir, pensar e desconstruir, digamos assim, sobre todos esses problemas que envolvem a figura da mulher. E é um título de debate muito pertinente, digamos assim, porque todo mundo está, em 2016, com acesso à informação, com leitura, todo mundo agora pode pensar um pouco melhor, filosofar, digamos assim, refletir sobre essa questão machista que está toda enraizada na sociedade. Então, assim, é tempo de mudança, entendeu? Cabe a cada um de nós tentar pensar e pegar debates e, assim, formular, informar, né? Digamos assim. Assim, falando sobre essa questão dos brinquedos, né? Eu tenho dois filhos, eu tenho uma filha de 6 anos e um filho de 8 meses. E realmente é muito difícil, todos os brinquedos de meninas são voltados para esse universo doméstico, né? E você não encontra... A minha filha, ela sempre gosta muito de Lego. Então, ela tem várias... Ela tem muito mais peças de montar, que ativa mais a criatividade, do que as próprias bonecas que ela acaba ganhando e tudo. Mas, assim, você vê que não tem muita coisa, assim, que estimula. Não tem nenhum brinquedo, assim, eu sou engenheira. Eu vou ser arquiteta. Ou você é alguma coisa desse tipo. E até já passando para outra situação, a questão do mercado corporativo. Existem poucas mulheres nessas áreas de exatas, né? De informática, de técnica, de química. É muito difícil, assim, você... E até na mídia você não vê nada fazendo alusão a esse tipo de profissão. Exato. Né? Sempre a dona de casa. Quando ela é executiva, ela é um executivo meio estereotipada. É a executiva porque se vê. Brava, né? É a profissão dela mesmo, né? Assim, eu sou uma realidade nessa parte de mercado de trabalho. Eu convivo essa realidade. Eu faço um curso que tem programação, que é sistemas e mídias digitais. Quase não tem mulher na área pois de programação. É. O meu curso, ele envolve design, programação e outras áreas. É um curso interdisciplinar. E teve um momento de uma aula que o professor falou assim: essa disciplina aqui, é uma certa disciplina, é perfeita porque as mulheres não precisam programar, porque elas não programam mesmo. Ele refletiu essa frase em sala de aula e todo mundo ficou bastante chateado, porque como assim a mulher não quer programar, não gosta de programar? Eu gosto de programar. Então é uma coisa que, assim, você é a mulher que gosta de programar, ok, mas a gente não vai incentivar isso, digamos assim. A indústria, o mercado de trabalho, as mídias, elas não incentivam que a mulher pode ser programadora, sabe? Que não tem capacidade, que isso é tarefa só de homem. Não tem nenhuma, nem incentivo, nem conhecimento, talvez dentro de uma escola, no ensino fundamental e médio, se tivesse, eu acredito que um incentivo disso, muitas poderiam se candidatar e despertar um interesse maior por essa área, assim. Mas isso, vejam bem, isso já é uma questão representada desde o nascimento da gente, entendeu? Quem é que determinou que eu tenho que usar rosa e o meu irmão homem tem que usar azul? Entendeu? Isso já é uma coisa que é refletida desde quando a gente é criança. Mas assim, os pais alimentam isso. Os pais alimentam isso. Também, né? Justamente. Mas é assim, como a mídia distorce, e os pais como seguem... Porque assim, mesmo que você diga, eu não vou me deixar influenciar, mas a mídia distorce essa... fixa isso na cabeça dos pais e os pais acabam refletindo isso para a criança. Tipo, minha filha, você só pode usar isso rosa. E eu acho que isso também, a gente tem que quebrar esse paradigma, entendeu? Assim, a minha filha, eu nunca comprei nada rosa pra ela. Ela que por si escolheu exatamente por causa disso que você tá falando. Por causa das propagandas, por causa da mídia, por causa das amigas que vão de rosa. Ah, eu quero isso rosa também, né? Mas é como foi citado, né? Hoje a gente tem vários mecanismos de estudo, de informação pra poder quebrar isso, né? Que tanto a sociedade impõe, da visão da mulher como... A sociedade não é a sociedade do café, tá? Não é a sociedade em geral. Outra coisa também é que um dia eu tava em casa, né? E me vesti todo de rosa, é sério. Tá se revelando. Com uma blusa rosa e com calção rosa, né? Aí uma certa menininha, acho que tinha em torno assim de 8 pra 10 anos, aí ela, olha, mamãe, ele tá de rosa. Tipo, achando que o rosa era não pra... Não era pra ser chocante, né? Exato. A verdade é que, olha só, a criança, ela tá reproduzindo uma coisa que não é próprio dela, é internalizado. O problema não é somente o Robson usar rosa, é ele ser o Robson. Eu confesso que o Robson sair na rua, ele causa um espanto, já por natureza. Se ele saísse, sei lá, coberto com uma burca, era assustador. Outra coisa é em relação a disciplinas, cursos, né? Desculpa, o que é que tu faz mesmo? É SMD, Sistemas e Mídias Digitais. Pronto, Sistemas e Mídias Digitais. Engraçado que pra mulher é o quê? Mais pedagogia, né? Pra ser a professora. Eu tenho um caso assim, que meu primo, ele se formou em pedagogia e na turma dele era só ele de homem, no caso, né? Uhum. E assim, a gente fica meio sem saber, né? O real sentido. Porque tanta cursos aí, né, sei lá, de sistemas, ou que tem poucas mulheres, aí não, esse curso é somente pra homens. Eles mulheres já rotulam, né? Isso. Não, esse aqui é pra homem, o homem não pode fazer pedagogia, ou então o cara que é visto, é igual balé, né? Isso. Tem bailarinos fantásticos, assim, que... Tem que trabalhar. Não, né, parece que quem for fazer balé tem que obrigatoriamente ser homossexual. É. Não é verdade. Tem esse gente, só interrompendo aqui, já tô... Estou indo embora, viu? Um abraço, um bom debate pra vocês. Valeu, Bruna. Tchau. Valeu, cerveja. Tchau. Enfim, então é um debate muito rico, importante, né? De que as pessoas ouçam, conversem mais e tentem mudar essa ideia, essa mentalidade, esse estereótipo aí, né? O curso ali é só de homem, esse aqui é só de mulher, vamos colocar só a bonequinha pra menina, o carro só pro homem, enfim, é isso aí. Exato. E essa questão também das profissões é já voltando um pouco pra mídia, né? A representação na mídia. A gente costuma ver uma pessoa que trabalha com computador, sempre é um cara, um hacker, digamos assim, aquele estereótipo do cara com óculos, aparelho, que... Daquele jeito que vocês sabem, né? Aí, enquanto a mulher sempre, uma dona de casa, quase sempre tá cuidando dos filhos. Eu tô até, inclusive, assistindo uma série nova, que é Modern Family. Eu tô na primeira temporada ainda. E eu... Vejo que o cara é sempre ele é o trabalhador que sai pra trabalhar, enquanto a mulher é a que cuida de casa, tá com os 3 filhos, digamos assim. Então, isso é uma série moderna, tipo, é recente essa série, e mesmo assim ainda tá enraizado, sabe? Esses estereótipos, digamos assim, que a mulher tem que ficar em casa trabalhando, enquanto o marido... tem liberdade toda pra poder sair, trabalhar e ainda fazer outras coisas erradas, digamos assim. Enquanto a mulher tem que ser aquela recatada que tem que manter os valores dela de pessoa fiel e aquela coisa toda. Aproveitando então a fala da Johanna aqui, vou encerrar esse bloco pra gente começar a entrar realmente a debater exemplos de obras dentro da ficção, né? De séries, de filmes, de livros. Mas antes, eu queria pelo menos ouvir a voz do Anderson e do Sandro. E aí? Porque eu acho que foi uma boa introdução, a gente elucidou bem a questão do que a gente está tratando aqui. Tá claro aí para vocês também o que a gente tá propondo aqui? Eu achei que a conversa sobre isso foi muito boa. Elas debateram bem sobre o assunto e trouxeram pontos importantes. Realmente não tenho nada a acrescentar, porque tudo já foi dito. Sandro? Também acho que o que as meninas falaram é bastante importante, é real. A gente vê todo dia na televisão, na vida real também. Meninas e o Robson. Robson disse que não ia falar nada no cast de hoje e tá aí. Né? Que bom que ele se sentiu à vontade para contribuir. Eu acho super válido, né? Que toca. Talvez ele a se alma sentisse feminina acuado no momento, mas em algum momento ele percebeu que ele tem a acrescentar, porque essa discussão não é uma discussão das mulheres, essa é uma discussão da sociedade, essa é uma discussão do coletivo. positivo. Eu acho que homens e mulheres têm muito a ganhar discutindo qualquer situação de representatividade, seja da mulher, seja, como eu disse, de uma representação étnica, principalmente no Brasil, que a gente é muito mestiço em tudo, a gente é tão misturado e a gente ainda às vezes acaba brigando para separar as coisas, né? Então, com essa fala, eu encerro esse bloco e acho que a gente pode começar a falar num segundo bloco sobre o universo da mídia e trazer exemplos sobre o que tem acontecido dentro da mídia dessa representatividade. Pode ser assim? Vamos lá. Opa, então, pronto. Pode ir. Joga pedra de mim, joga bosta de mim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela vai pra qualquer um, maldita chuva. Iniciando então agora o segundo bloco, a gente vai começar a trazer alguns exemplos de mídia, né? Do que tem surgido dentro dos universos ficcionais. Aí vou deixar aberto aqui pra vocês exporem aquilo que vocês acham que tem acontecido. Aí eu gostaria muito que a gente trouxesse tanto exemplos ruins, também quanto acho interessante a gente falar de exemplos bons. Nem sempre vai se acertar em tudo, mas tem coisas, por exemplo, que a gente sente que tem alguma coisa que está acontecendo ali. Vou dar um exemplo recente. Ano passado a gente viu no cinema o Mad Max Estrada da Fúria, né? The Fury Road. Que tem lá, ainda tem uma pegada muito, né, às vezes machista em alguns aspectos, porém a gente viu de repente a Imperatriz Furiosa tomando o protagonismo e não mostrada ali como uma donzela em perigo, não é uma mulher a ser salva, na verdade ela salva o filme em diversas vezes, tanto as outras mulheres quanto os homens, enfim. Tem ali alguma coisa acontecendo, a gente vê a Rey em Star Wars, então a gente vê que vem surgindo algumas coisas. Então eu queria de vocês, o que vocês têm observado dentro desses universos de mídia que tem de bacana, pra se dizer? Bom, atualmente o universo das HQ tem uma personagem que é bastante famosa da Marvel, que até representa o nome da própria empresa, que é a Miss Marvel. Quando o Capitão Marvel papocou, morreu, se foi, ela resolveu pegar o manto dele e virar a Capitã Marvel. Antes era retratada como ela usava um maiô. O uniforme dela era um maiô, com uma capinha. Não parecia um uniforme, parecia uma roupa sensual, no caso. Aí quando ela viu o Capitã, roupa toda fechada, mudou o jeito do cabelo, foi mais representado como uma mulher forte, não uma mulher voltada pro lado sensual. Automaticamente isso causou uma certa polêmica entre os fãs de HQ, porque ela não tava mais se esperando em ir atrás de homem, que nem acontecia muito a ter vários relacionamentos antes, que o relacionamento começava e já acabava. Tanto que muitos fãs começaram a achar que ela tinha virado lésbica, sendo que não foi isso que aconteceu. Temos o falecido War Machine que tá aí pra poder mostrar isso. Em todo caso, mostrou essa evolução da personagem, uma representação da Marvel, mostrando uma mulher forte e de fibra, que não precisa estar com pouca roupa pra poder combater o crime. É, assim, falando de filmes, né, assim, só como eu tenho uma filha, então eu acabo me aproximando mais desse universo infantil. Assim, eu observei que agora surgiu uma coleção de super-heroínas, né? Super-heroínas de bonecas que passam na propaganda. Mas, assim, eu quero destacar uma coisa que me incomodou bastante. Que eu fui com a minha filha assistir o filme Cinderela, né? A versão live action ou desenho? Não, o filme mesmo. É essa versão aí. Pronto. Aí, assim, me incomodou bastante como foi contada a história, né? Por quê? Porque a Cinderela, ela tava lá na casa, tem toda aquela história que vocês sabem, tudo. E ela viu o príncipe uma vez no filme e se apaixonou desesperadamente. E eu não entendi, eu me assustei. Eu falei, gente, como assim? Não cabe pra mulher moderna esse amor ideal. Como que fizeram esse filme dessa forma? E ela viu e ficou aquele amor platônico no filme, sofrendo. E nem a minha filha entendeu. Ela falou assim, mamãe, ela tá apaixonada pelo príncipe? Mas, né, como assim? Nós não tivemos contato, não conversamos, não trocamos telefone, número, alguma coisa desse tipo. E eu só sei que tem todo um desenrolar da história, não sei se vocês viram, né? Mas que ficou aquela coisa muito platônica, assim. Eu fiquei pensando, como é que eles pensaram isso, né? Hoje em dia, você olhar a pessoa uma vez, de se apaixonar e ter toda aquela sofrência, né? A palavra do momento. E assim, eu me incomodei bastante com a história, assim, como foi contado. Né? É interessante que tu tocou nesse assunto, porque a mesma história acontece em Frozen, que a Elsa é a rainha, a Anna é a princesa, irmã da Elsa, e aparece um príncipe. E que na primeira noite que eles se encontram lá no baile, em que a Elsa abriu o castelo para receber todo o pessoal do reino, aparece esse príncipe do nada e a Ana olha pra ele, é meu... O homem da minha vida, é o homem vida, da minha né? vida, tanto é que eles têm uma canção toda, eles cantam e no meio da música ele pede ela em casamento, digamos assim. Mal conheceu o cara e já queria casar com ele. E quando ela vai apresentar o príncipe pra irmã dela, que é a Elsa, ela diz assim, tu nem conhece esse cara, porque tu vai casar com ele? Aí por conta disso que esse filme, o Frozen, digamos assim, foi um dos filmes de mais sucesso, de crítica e de audiência, mas também porque puxa muito essa questão de, ah, você vai conhecer, você pega um cara, vê ele uma ou duas vezes e já vai casar, quase um amor platônico mesmo, não faz sentido no mundo real, digamos assim. Também já puxa aquela imagem de que a Ana, né, que é a rainha, ela, não, a não é a Ana, é a Elsa. A irmã mais nova. A Elsa, que é a rainha, digamos assim, ela não tem nenhuma figura, tipo, marido por perto dela e que mostra que ela é uma rainha independente, ela não precisa disso. Já junta duas coisas, aquele negócio de que não, você não precisa se casar com um cara que você conheceu há uma hora atrás e que você também não precisa de um marido pra poder se escorar nele e ser bem sucedida na história, digamos assim. Que foi o que aconteceu na história, né? Ela é muito bem sucedida e não precisa de um marido do lado dela. Então, já junta essas coisas, é bem engraçado, sabe? Que como esse filme quebrou um pouco esse estereótipo que a Disney já vinha montando desde a Cinderela, né? É, desde Branca de Neve, Cinderela, desde as animações bem antigas, que é de 1940, né? O que remonta automaticamente um pensamento da época, né? De que a mulher precisava do homem pra poder ser salva, aquela coisa toda. Então é bem engraçado essa parte, que o filme por si só conseguiu quebrar essas ideias. Acho que tanto o comentário da Fernanda quanto da Johanna foram muito felizes ao trazer a Disney, sabe? A Disney, ela vive um caso de amor e ódio com essa questão da representação da mulher. Acho que a Disney é uma das principais vertentes, tanto no universo infantil quanto no universo adulto, porque acho que todas as meninas e os homens conhecem as princesas Disney. Existem as princesas Disney e existem os príncipes da Disney. Os príncipes da Disney, eles são, assim, eles são apáticos e invisíveis. Eles são um carimbo, são todos iguais, mudam só as cores. O Thor faz parte dos príncipes ou das princesas? Depende. Thor, Odinson ou a Jane Foster, né? Porque tem agora o Thor mulher nos quadrinhos. É. Agora, o que eu ia dizer é... E ela vem se reconstruindo. Porque a Disney, ela nasce numa sociedade, sei lá, pré-guerra, pós-guerra mundial, onde a sociedade, de fato, era muito machista. Mas, hoje é machista. Porém, o universo, no período de Segunda Guerra Mundial, era muito mais complicado, era realmente mais opressor nesse sentido. E a Disney, ela era realmente um reprodutor desse comportamento. Ela existia pra reforçar isso. Você vê com a Branca de Neve, você vê com a Cinderela, você vê com a Bela. Acho que a Bela da Bela e a Fera, ela é um pouquinho mais ousada, mas ainda assim ela vive naquele negócio da mercê do homem que vai cuidar dela, né? Que no caso é a fera, ela vive em função daquela figura do príncipe. De uns tempos recentes a gente vem surgindo umas coisas novas. Eu gosto, por exemplo, de pensar na Mulan, que vai lá, corta o cabelo, mete as caras e vai pra guerra. Melhor princesa. Eu particularmente gosto mais da Tiana, princesa do... A princesa do sapo. Princesa e o sapo. Porque, assim, perdão do palavrão, ela toca o foda-se pro príncipe e diz assim, olha, eu vou abrir meu restaurante. Exato. Sem seu dia, sem sua ajuda não, se você quiser vir, venha. Se quiser me acompanhar, me acompanhe. Se você não quiser, eu vou seguir em frente. Ela não tem aquela idealização de ser a princesa, como a amiga dela tem também, ela tem uma personagem, a Charlotte. Que é totalmente estereótipo de princesa que fica lá esperando o homem dela, né? É ver... Esse estilo, assim, mais passivo, né? Eu acho que tem que mudar essa forma como elas se comportam, né? Porque hoje em dia elas não são... Nós não somos passivas, né? Nós temos voz ativa, a gente faz o que a gente quer fazer e procura o nosso mercado. Então, acho que bem aos poucos, eles estão querendo mudar essa imagem passiva da mulher, da princesa, uhum. né? A Disney declarou agora que vai sair o próximo filme da Disney, é a princesa Moana. Primeiro, ela vai quebrando alguns paradigmas aqui de dizer, é a primeira princesa sul-americana. Que não usa vestido também. Que não usa vestido. Ela é polinésia, né? Ela tem raízes indígenas. Segundo, que a Disney declarou que ela não tem um príncipe. Vai ser a primeira princesa Disney que não tem um príncipe. Quer dizer, o ideal dela não é encontrar o macho ela, o macho alfa. Ela tem as questões dela, vai tocar as questões delas e é isso aí, galera. Conviva com isso. Conviva com isso. Ela é uma mulher, ela pode viver e existir dentro do universo ficcional e real sem ser em função do homem provedor. Né? Ela tem as questões dela pra resolver, ela tem as próprias aventuras dela. É diferente quando a gente vê, por exemplo, uma animação que vai representar a figura masculina, que muitas vezes tem disso. Ele tem ali as mulheres como apoio, mas a aventura dele é solo, ele faz só e ele é capaz de prover sozinho. Por que a mulher dentro da ficção não é capaz de se prover sozinha? De produzir sozinha? Tá aí a Moana pra poder provar. Gostei quando trouxeram também a Elsa e a Anna, as duas princesas Disney, porque ali você tem duas visões diferentes também, né? Você tem aquela que é a mais tradicional da princesa Disney e você tem a outra que tá quebrando paradigma. No entanto, quem acerta, nenhuma das duas é certa ou errada. É questão de escolha. De novo, aí é que tá dizendo. As mulheres que têm a liberdade pra escolher a forma como elas vão se comportar. A Disney mostra que é estranho e tá aqui escrachado na sua cara, né? Você não é obrigado a nada, mas tá aqui, olha só, o quão absurdo é esse amor platônico que surge do nada. E a própria Tiana do Princesa, sabe que é a que eu mais gosto das princesas? Exatamente por ela ter essa pegada do... O pai dela trabalhava, tinha o sonho de abrir um restaurante. De repente ela conhece o príncipe, todas as mulheres na cidade querendo o príncipe, ela querendo o restaurante dela. Ela quer saber, eu tenho que juntar meu dinheiro pra poder abrir o restaurante. Um exemplo também é a Mérida, né? No, Mérida, no filme é Pixar, Valente. Né? Sim. Que é, não é da Disney, né? Mas é da Pixar. É tudo mesma empresa, compraram uma outra, não vem conjunto lá, aquela coisa toda. Mas ela também já é uma figura, assim, em destaque em relação a isso, né? Que ela, os pais dela querem que ela case e no começo do torneio lá pela mão dela, ela se representa como, digamos assim, porque ela não quer que ninguém peça a mão dela. Então ela começa a lutar pela própria independência dela e a família dela não aceita. Aí já viram, já tem todo um trama em relação a isso. A família dela não aceita que ela não tenha uma mão, digamos assim, um príncipe do lado dela e ela tenta lutar contra isso, digamos assim. Então é bem interessante, porque aos poucos vão surgindo figuras que realmente representam um pouco da figura feminina atualmente, né? Porque, como a Yara tinha falado, nós, assim, hoje em dia, nós somos independentes, não somos passivos, não. Não precisamos de um homem do nosso lado o tempo todo, digamos assim. Se a gente quiser morrer solteira, a gente morre solteira. Se a gente quiser se casar, a gente se casa. A gente tem toda a liberdade de escolher. Essas princesas mostram um pouco de como a gente está sendo. A gente pode ser independente, pode lutar com as nossas próprias mãos. O que eu acho que é o melhor, assim, de tudo isso é você colocar os dois pontos à vista, né? Uhum. Você não escrever só um estilo de história. Você coloca, olha, existe hoje isso, existe isso. Também pode ter mulheres que gostem de assumir esse posto passivo, de ficar exclusivamente para casa. Tudo é uma opção, né? O grande ganho é mostrar que é uma opção. Eu acho isso, né? Exatamente. Eu acho que o que a mídia faz de forma produtiva é mostrar, existem essas duas opções, você pode ser isso e você pode ser aquilo, né? Você escolhe o que você quiser ser, qual a parte da sua perspectiva, dos seus sonhos e tal, não necessariamente mostrar que você só obrigatoriamente tem que ser uma dona do lar. Né? Até porque você não é obrigada a nada, né? Você, claro, assim, só tocando um pouco no ponto do feminismo, né, digamos assim, o feminismo defende que você pode ser o que você quiser, entendeu? Que você não é obrigado a se prender a figura dona de casa. Você pode ser que se quiser, entendeu? Mas você também pode ser independente, você pode ser o que você quiser. Eles pregam muito a liberdade da mulher, digamos assim. Então, por isso que, digamos assim, o pessoal fala muito de feminismo, que é coisa errada, fala que tem feminato, aquela coisa toda, mas o pessoal não tem uma ideia muito bem informada sobre isso. Então é uma das coisas que o feminismo até... Exato. Eu acho, assim, que essa ideia não é ser a dona de casa, mas ser a dona da casa. Porque eu acho diferente, completamente diferente o de mudar, né? Claro. Pois é. Se eu sou dona da casa, a casa é minha. Em relação à dona da casa, né? Quem manda nesse lugar sou eu. Isso faz com que a mulher se torne independente. Porque se for falar em relação à dona de casa, é que... Ela é dona de casa, tudo bem, mas acho que tem alguém ali que manda nela. É como se fosse, sei lá, um empregado, no caso, né? Mas esse em relação à dona da casa, que ela é independente e ela faz o que ela quiser. O que eu acho, assim, que não fica muito claro é que a mulher, ela pode ser dona de casa, ela pode ser mãe, ela pode ser uma funcionária exemplar, ela pode ser tudo isso junto, né? Já o homem, sim, eu tenho as minhas dúvidas se eles conseguem fazer muitas coisas. Desculpa. Eu também tenho minhas dúvidas. Eu quero puxar um ponto aqui que é um pouco polêmico em relação a isso. Vai começar a polêmica, então. Eita. A gente vê que, atualmente, muitas mulheres estão sendo retratadas de forma como uma mulher forte. Em várias mídias. Em jogo temos a Lara Croft, temos a Lightning. Em série temos Jessica Jones. Em filme temos a Rey do Star Wars. Mas o que acontece? muitos fãs, eu nem digo a mídia, muitos fãs acabam tratando esses personagens ou querendo que essas personagens sejam lésbicas. Não desmerecendo as lésbicas. E nem mesmo desmerecendo que é bissexual, heterossexual, etc. Mas nesse fato de eles quererem isso, não cria uma faca de dois gumes? Porque a mulher que gosta de homem tem que ser, eles têm que ver como a princesa no castelo. Enquanto uma personagem foda que nem a Lightning, os fãs querem que ela seja lésbica. Isso ao mesmo tempo que cria uma imagem boa para a representação sexual das mulheres, acaba desmerecendo um pouco a representação heterossexual, ao meu ver. Vai parecer que se a mulher é hétero, então ela tem que ser a, como é mesmo que falam, bela recatada e do lar. Bela recatada e do lar. Então eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Se essa visão dos fãs prejudica ou não. Eu acho assim, ó, que dentro desse universo aí, a HQ, né? HQ, filme, tudo eu mais. Não tenho muito conhecimento, mas eu acredito que... Não necessariamente que a protagonista, né? A super-heroína, enfim, que tenha destaque de figura feminina dentro desse universo, não necessariamente ela tem que ser homossexual. Eu acho que dentro do contexto, na história que ela é apresentada, ela tem que deixar bem claro qual que é a preferência dela, né? Até porque, pra não ter... Não precisa expor a preferência dela. Não, mas assim, diante do que ele tá falando, que os fãs preferem, não é isso? Isso. Que ela seja homossexual. Nada contra, obviamente, a sexualidade de ninguém. Mas que ela tenha, ou deixe claro dentro desse contexto que ela participa, a opinião dela, o que ela quer ser, não o que as pessoas querem que ela seja. Só dando um exemplo aqui pra poder facilitar, a Elsa do Frozen. Estavam até fazendo abaixo-assinado pra ela ser lésbica. Houve uma petição por parte dos fãs pra que a Elsa, ela fosse declarada homossexual. Não sei, pra atender algum desse. Mas isso eles fazem isso também porque ela não se importa em ter um homem do lado. Aí eles pensam, se não tem um homem, então tem que ter uma mulher. Mas, mas o fato de dela não se importar em ter homem não quer dizer que ela não vai ter esse homem. Exatamente. Né? Quer dizer que ela pode ter, mas ele não ser divulgado nas mídias sociais. Digamos assim, ou ela não, querer mostrar a vida dela, né? Mostrar a vida dela num universo onde ou qualquer momento tudo é compartilhado. Uhum. Pode ser que ela se preserve de tá passando essa informação também, né? Uhum. Assim eu vejo. Ou então porque não querem também introduzir uma imagem de um príncipe que vai roubar, digamos assim, o protagonismo que ela construiu, né? Que é, digamos assim, um príncipe que vai mandar nela, que vai ser aquela pessoa que vai salvar ela. Não, talvez eles não querem introduzir esse tipo de imagem. Tocando no ponto que o Anderson falou, sobre a questão de mulheres independentes serem lésbicas, digamos assim. Isso tudo acontece por quê? Pegar um exemplo como a Capitã Marvel. Ela tem aquele corte de cabelo curto, justamente pra poder, digamos assim, ponderar ela, né? Aí logo o pessoal acha que ela é lésbica, mas isso porque ela já... A mulher, se ela é um pouco mais forte, se ela já tem um corte de cabelo mais ousado, já pensam que ela é lésbica porque já ligam ao tipo de estereótipo que o homem deve seguir. O homem, pra ser homem de verdade, tem que ser forte, tem que ser musculoso, tem que ficar tudo coberto, que nem um super-homem, digamos assim. Então, se a mulher apresenta um dessas características, se ela tem um cabelo curto, se ela é independente, se ela é forte, se ela não abaixa a cabeça pra ninguém, já acham que ela é lésbica, mas isso é um pensamento totalmente errado, sabe? Eu acho que bebe muito da figura do machismo mesmo. Eu até vou só completar o que a Johanna falou, dizendo que essa petição, essa força que as pessoas fazem, poxa, se uma mulher, ela não é delicada, ela não é aquela mulher idealizada, bela, recatada lá, ela só pode ser lésbica. Isso é o preconceito. Aqui é uma amostra específica do quanto o machismo faz força. Pronto. Se ela não tá dentro daquele padrão da delicada, é porque ela é lésbica. Porque automaticamente se associa a ideia de uma pessoa forte ao que é masculino. Eu penso, poxa, se a mulher é forte, vou trazer de novo a Imperatriz Furiosa, né? Do Mad Max. Que, putz, a Charlize Theron tá excelente naquele filme. Ela tá com aquele cabelo raspado, aquela cara de mal, usando arma de fogo, com um braço mecânico. Aí, galera, poxa, ela é lésbica. Né? Por quê? Porque uma mulher não pode ser isso. Só tá reproduzindo aquilo que a gente está discutindo aqui. Exatamente isso que a gente está falando. Olha só, a partir do momento que eu tento representar uma mulher diferenciada, existe uma força por uma grande massa de que ela não seja mulher. Por quê? Porque na cabeça das pessoas aquilo não é uma mulher. Aquilo é outra coisa, senão, né? Não serve para representar a mulher. E aí é que está o grande erro. Acho que gostei, por exemplo, quando a Fernanda trouxe para a gente, dizendo que o importante é que a mídia cada vez mostre mais essas opções. Pois existem mulheres. Olha, essa mulher aqui, ela está com o cabelo raspado, sim. Ela está com a cara pintada e está com uma tremenda metralhadora na mão. Num filme que geralmente ia ter o Rambo, o Stallone, mas é uma mulher e ela não deixa de ser menos mulher, ela é mulher do mesmo jeito. Se ela vai querer ter um parceiro, ela vai ter um parceiro, se ela não quiser, ela não vai, e é decisão dela. Porque a história não fala de relacionamento, ela fala de mulheres, e as mulheres elas são tão vastas quanto são qualquer figura na cultura pop. Os homens, os velhos, as crianças, o ser humano, ele é diversidade. Não dá pra colocar a figura feminina dentro de uma caixa. Fernanda, você quer fechar com alguma coisa? Gente, eu vou ter que deixá-los, mas eu quero agradecer bastante por vocês terem me chamado. Eu queria falar muito, muito mais coisas a respeito disso. Fico aqui até a sugestão, pode ser um programa 2, né? Tem muita coisa pra se falar. E assim, só pra finalizar, eu quero dizer assim que o preconceito, por mais que a gente diga, eu não tenho, sempre você encontrar alguém que ou é um professor, eu digo isso porque eu já vi, ou é um professor, um amigo, alguém da família que sempre acha que as mulheres têm que ficar em segundo plano, e não é. Né? Eu vou deixar aqui um recado para todas as minhas colegas, inclusive a que eu conheci hoje. Que assim, façam sempre o que vocês querem fazer. Né? Eu acredito que o importante é você não prejudicar ninguém, né? Se você está feliz. Outra coisa que também vocês podem continuar, que é falando que toda mulher que tem tatuagem, obrigatoriamente ela é uma vadia. Já ouvi várias pessoas falando isso. Tem tatuagem, nossa, ela tem tatuagem, é vadia. Né? O que não é, né? Eu quero fazer uma tatuagem, o corpo é meu, eu tatuo o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Meu corpo, minhas regras. Então, assim, continue com o debate. Fica aqui a minha dica, a minha contribuição para que tenha um segundo programa sobre isso. E muito obrigada. Para mim foi enriquecedor e um prazer trabalhar com vocês hoje. Assim, só pra falar um pouco em relação à geração, eu acho que hoje a geração tá muito mimimi, cara. Porque. Porque assim, se você vê mulher, por exemplo, arruma nova, o cara acha que ela vai ser uma lésbica, né? Não, ela ali é lésbica. Ela ali não tem um homem e tal. Eu acho que essa geração quer que uma mulher seja que nem a Mary Jane. Que a Mary Jane é uma. Olha, cara, linda garotinha. Aí eu vou sair em defesa agora, cara. Não, na boa. Não, eu fã do Homem-Aranha. Eu fã do Homem-Aranha, eu não admito você representar a Mary Jane como essa figura estereotipada da mulher. Eu tô dizendo ideal, a geração. Delicada. A Mary Jane é exatamente a quebra disso, né? A partir do momento do filme, cara. Ah, ok, então vai, toca aí. Kirsten Dunst, né? Porque eu tô falando lá da geração que o povo acha que aquela mulher que tá lá sozinha, a protagonista, que tem uma tatuagem, ou tem o corte de cabelo moicano, enfim, seja uma lésbica que não esteja nem aí e tal. E já a Mary Jane, eu acho que a geração, eu não vou dizer a geração, mas parte de um público, né? Quer que seja meio que uma Mary Jane, uma simples garotinha. Cara, que tá eu lá... vou tirar essa palavra, esse nome da personagem, a Mary Jane, porque, como eu disse, me incomoda. Eu vejo a Mary Jane, a figura da personagem. Falando aqui da personagem, a figura dos quadrinhos não condiz em nada. Ainda tem quem defenda aquele filme do Homem-Aranha, que não tem nada a ver, cara. Aquela Mary Jane não é a Mary Jane. Quem lê quadrinhos, quem acompanhou o Homem-Aranha dentro do universo das comics, sabe que a Mary Jane é exatamente o oposto daquilo. Ela é uma mulher forte, de personalidade. A frase mais icônica dela, quando ela se apresenta, né, dizendo assim pro Peter Parker, assim, ei, você deu a sorte grande, Tigrão. Quer dizer, ela chega logo chegando, dando, né, pé na porta, tapa na cara. Aí pra você ver, né, como a representação da Mary Jane dos quadrinhos é diferente. Foi deturpada, do... né? Totalmente diferente do filme. Totalmente deturpada, justamente porque o filme tem que vender, então o filme tinha que se adequar ao que é senso comum. Exato, tinha que pegar um padrão da mulher que eles querem, a da mulher ideal, digamos assim. Então, por isso que distorce a imagem dela. Da donzela em perigo, né? De repente ela tem que ficar. Um filme recente fez muito sucesso, vão pirar aqui comigo, mas eu vou falar. Batman vs Superman, A Origem da Justiça. tá lá, falha, fracassa miseravelmente em todos os aspectos nesse momento. A única mulher mais ou menos relevante é a Mulher Maravilha, e ainda assim, cadê a participação dela? Né? É tangencial, é ali por fora, porque a Martha Kent, a Lois Lane, passa um filme todo sendo a donzela em perigo. Lois Lane, pior personagem. Três momentos em que elas no filme são uma donzela em perigo pra ser salvas pelos machos alfas, ou o Batman ou o Superman. Complicado, mas não vamos entrar nesse mérito ainda. Queria chamar aqui o Sandro, porque o Sandro fez uma pesquisa rapidinho sobre o cinema. Tem um teste, né, Sandro? Queria que você fale aí mais pra galera, por exemplo. Tem, galera, que Hollywood, as mulheres de Hollywood, ultimamente, elas estão batendo muito nessa tecla do feminismo, e tá muito forte o movimento lá. Foi criado, não lembro a data exata, mas já tem um tempo, foi criado um teste de Bechdel, que foi de uma quadrinista. Ela fez o teste pra colocar numa tirinha que ela tinha feito, que a personagem não tem nome no quadrinho, o nome do quadrinho é a regra. E esse personagem, ele diz que só assiste filmes se no filme tiver três regras. Que a primeira seria, né, teria que ter duas mulheres, pelo menos duas mulheres. A segunda, elas teriam que conversar uma com a outra. E o terceiro item é que a conversa fosse alguma coisa que não fosse um homem, um parceiro, o filho, a casa. Tinha que ser uma conversa totalmente à parte desse universo feminino, entre aspas. O teste, você está completando, eu também dei uma olhadinha rápida, e a proposta do teste é assim: você quer saber se a mídia, ela é, se o filme que você gosta, você quer fã, até livro, sei lá, série, se ele é machista ou não. Ela fez essa proposta, claro que não é válido, é uma proposta dela, né, e ela faz essas três perguntas. Olha, primeiro, analise a obra. Na primeira obra, tem figuras femininas, né? Essas figuras femininas, elas têm nome? Porque muitas vezes a mulher representava no filme assim, é a mãe do fulano, nem nome não tem. Justamente, como no personagem masculino, nessa tirinha não tinha. Aí ela não tem nome. Ela é a advogada, ela é a médica, ela não tem nome. A doutora, acabou. Porque a função dela no filme é ser doutora, é ser mãe. Não tem papel. Primeiro ponto é esse, ela tem nome. Essa mulher, ela tem falas. Ela conversa mulheres com mulheres, ou sempre ela tá conversando com homens? Existe diálogo só entre mulheres nesse filme? As mulheres, elas existem, ou sempre que uma mulher tá, tem que ter um homem em cena também? Então, elas conversam entre si. E o terceiro ponto é, quando elas estão conversando entre si, o assunto gira em torno de amor, de romance, de homens, ou elas são capazes de dialogar sobre futebol? Sobre futebol, ou sobre, sei lá, o carro que ela bateu, qualquer coisa da vida dela. Trabalho. Pessoal, que não envolva um homem. Aí tem, o teste é muito isso, são três perguntinhas que ela faz, e assustadoramente, pelo que eu vi na internet, pouquíssimos filmes passam, pouquíssimas séries passam no teste de Bechdel. Eu anotei aqui alguns que eu achei bem interessante, ó, pra nossa surpresa, que não passou, peguei só alguns. O Hobbit, não passa. A única figura feminina relevante, a Tauriel, ela tá sempre subordinada ao Legolas. Pulp Fiction, nosso amado Tarantino, deslizou. Django, Tarantino de novo. Tomb Raider. A gente acha que Tomb Raider é uma figura forte, mas ela é extremamente sexualizada, extremamente erotizada. Ela tá lá, o próprio criador Tomb Raider, ele deu uma declaração dizendo que quando ele criou a personagem, ele disse assim, ah, ia ser um homem a princípio, depois ia ser uma latina, e ele disse assim, se eu vou passar horas olhando pra bunda de uma pessoa, que seja uma mulher. Daí, João, você já viu o machismo na hora que o cara diz uma babaquice shortinho, dessa. Curtinho. É, ela tem que estar lá, seminua, com a bunda na tela, pra poder fazer sucesso na cabeça dele. Velozes e Furiosos 6, outro que não passa. Transformers, não passa. Gravidade tem a Sandra Bullock desempenhando um papel maravilhoso como protagonista, não passa. Star Wars, não passa. O Homem de Aço, não passa. Batman vs Superman, não passa. Tem pouquíssimos filmes que vão passar. A gente vê aqui Mad Max, Estrada da Fúria, a gente vê Frozen. Esses são filmes assim que já conseguem passar no teste que a quadrinista elaborou. Mas aí, pode prosseguir, Sandra. Não, é só mais... É assim, Kill Bill, tá dentro disso aí ou não? Eu não vi, mas eu acho que passa, cara. Acho que passa. Só tem ela, né, a Beatrix? Tem a cena que ela conversa com aquela morena lá, a Vivica Fox, que... Mas aí onde a cena acontece? Na cozinha da casa da moça lá. Então já não passou. Reprovado. Quer puxar aqui uma conversa rápida? Então, eu pergunto pra Johanna, em questão dos animes, você vê, acompanha, assiste, já assistiu? O que você acha da representação das mulheres negras? E por que o melhor é o Jojo? Jojo é o melhor. Mas infelizmente Jojo não ia passar no teste, não. Né? Porque só tem homens másculos e... Ai, Jojo. Mas enfim, não passaria, então... Eu não assisto tanto anime como antigamente. Por quê? Porque no Japão ele já tem uma cultura totalmente sexista. Por exemplo, posso pegar um exemplo muito... Que pode explicar muito bem. É aquele anime Nanatsu no... Taizai, eu acho esse nome. Isso. Os Sete Pecados. Não vou saber nem repetir isso. português é Madoka. Não. Que é, eu não lembro muito bem o enredo, mas basicamente tem personagens femininas nesse anime em que o principal lá fica apalpando os peitos dela, digamos assim. Que fica realmente assediando elas. Então, só desse pequeno exemplo, você já pode ver o quão mal representada é a mulher. E sem falar desse negócio de apalpar peito e assediar a mulher, também tem toda a fantasia da mulher perfeita lá. Tanto é que o que vende muito lá no Japão é aquelas waifu, travesseiros com as meninas seminuas. Eles chegam até a explorar crianças, que é totalmente errado. Eu acho que o Japão e animes, eles são o exemplo perfeito do que não fazer, de como não representar a figura feminina. Eu vou só fazer uma pausa aqui pra completar com uma coisa, tá? Desculpa a interrupção. Mas eu tenho um exemplo que eu acho que é muito válido dentro do universo dos animes, tá? De algo que eu acho bacana que ocorreu. Eu não sei nem se eu posso categorizar como anime, mas vocês que são especialistas, Anderson e Johanna, vão me dizer aqui. Quando eu falo de Avatar, a lenda de Korra, eu acho a Korra uma personagem fenomenal. Até porque eu não assisti todo, assisti a primeira segunda temporada. Avatar Korra é americano. É americano? É. Não é anime, não. Não é anime. Foi, mas realmente porque eu acho que é uma das personagens mais fortes. Primeiro, ela é negra, ela não é uma mulher branca. Segundo, no final fica meio que ali, será que ela é homossexual? Foi confirmado. E outra que mesmo tirando aí o final que eu não assisti, eu só tomei o spoiler, droga. Mas a série inteira ela é cativante por ela mesma, sabe? E aí ela vai pra cima, tem uma personalidade extremamente forte, emite as opiniões dela. Eu acho uma personagem extremamente forte do gênero feminino, independente de orientação sexual, mas ela é uma mulher. Né? Eu acho extremamente válido, extremamente pertinente. A Korra foi, quando foi lançado em 2012, se não me engano, a lenda de... O desenho dela, digamos assim, eu acho que ela foi uma influência muito forte nesse campo de animação, principalmente americana, como representar muito bem a figura feminina. Então ela foi, digamos, meio que revolucionária, sabe? Ainda mais quando é um desenho que passa na Nickelodeon. Eu não sei falar o nome do canal. E ainda falando de anime, eu me lembro de um bem famoso, né, que a gente tem. O Dragon Ball, acho que ele é muito famoso. Ele tá na cultura pop demais, né? Quem são os otakus mesmo vão pirar aqui comigo, porque tem muitos outros animes excelentes. Mas esse passar na Globo, então ele é muito popular. Aí você não consegue encontrar, por exemplo. É uma tristeza Dragon Ball pras mulheres. Porque não tem uma figura feminina em que se espelhar. Todos os personagens, de fato, os fodões, eles são homens. A Pan, que era a primeira Saiyajin, ela não se transforma em Super Saiyajin. Pois é. Cadê? Mulheres não se transformam em Super Saiyajin. A 18, cara, só serve pra apanhar. Pois é, e ainda tem as outras mulheres justamente que sofrem assédio. Por exemplo, o Mestre Kami lá, ele adora assediar as mulheres. É totalmente uma coisa totalmente errada. Ok, eu adoro Dragon Ball, mas quando eu era criança, por exemplo, eu ficava, por que que a gente tem que ser desse jeito? É muito ruim pra cabeça de uma criança ver aquela situação ainda, mas quando o desenho passava na Globo, eu acho que eles cortavam algumas partes, digamos assim, mas eu lembro que eu já cheguei a ver episódios das mulheres sendo abusadas pelos personagens, principalmente pelo Mestre Kami, que ficava, sei lá, pegando na bunda da mulher, e no mangá tem cenas piores ainda, pior, né? Vocês devem saber. Acho que é muito do que a Johanna falou antes, né? O anime, o mangá, ele é produto de uma sociedade que é extremamente patriarcal, extremamente machista, extremamente fechada, não aberta a esse tipo de discussão. Não existe. A própria mulher, muitas vezes, ela não se sente confortável pra poder brigar por nada. Ela é uma mulher um pouco passiva. Aqui no Brasil a gente vive um outro cenário. Os Estados Unidos têm trazido. Tem até o discurso lá de Hollywood, como é que é, Sandro, que tu tava dizendo? Foi no Oscar de 2015. A Patricia Arquette, ela ganhou o Oscar de melhor atriz pelo filme Boyhood, que ela era fazer o papel da mãe do personagem, do protagonista. É uma mulher muito forte ali. Aí quando ela subiu ao palco, ela tava totalmente diferente do resto das mulheres que estavam lá na premiação, porque ela tava descabelada, ela tava acima do peso. E quando ela chega lá no palco, ela faz um discurso que pede para que Hollywood tenha mais atenção com as mulheres, que consigam mais papéis importantes para as mulheres nos filmes, que deem mais destaque para as mulheres nos filmes. Destaque aqui não é vestir roupas coladas e... Não, são personagens fortes, personagens dramáticos, que têm uma profundidade. E a gente vê muito isso nos filmes de Hollywood, principalmente nos blockbusters, né? né? A gente pode ver muito nas capas. Nas capas dos filmes, nos pôsteres. Tem até um blog americano que tem um estudo que ele reúne capas de filmes, de animes, comerciais, panfletos publicitários, que as mulheres elas estão sempre em pedaços, né? Ou é a bunda da mulher, ou é as pernas da mulher. Se tiver a mulher, ela nunca tá o corpo completo. Quase nunca aparece a cabeça, o rosto da mulher. Se ela estiver de frente, corta com alguma coisa, tem alguma coisa na frente. É muito machista, é muito sexista. E ultimamente em Hollywood a briga tá muito grande. As mulheres estão defendendo muito essa causa, né? Falando desses recortes, eu acho interessante o universo dos cómics. Cara, que eu tô batendo tudo que o santo que o pobre do Andy gosta. Falei de anime, agora eu vou falar dos cómics. Eu acho que a Marvel ela vem tentando acertar em alguns momentos, né? Ela, por exemplo, transformou o Capitão América numa mulher. A galera chiou, achou ruim. Aí transformou o Wolverine numa mulher. Agora o Wolverine nos quadrinhos é uma mulher, a X-23, né? Isso. Filha dele. Que não, assumiu o mano. Filha não. É. Clone, ok. Ok. O Thor hoje é uma mulher, né? A Jane Foster assumiu o manto do Thor. O Homem de Ferro vai ser substituído pela Riri Williams, que eu achei genial, achei a personagem maravilhosa. Coração de Ferro, o nome da personagem vai ser incluído. Não é porque ela tem aquele cabelo black, né? Uhum. É muito... Representatividade. É afro, ela tá ali. E eu achei interessante. Só que é uma tentativa de desconstruir uma coisa que por muito tempo foi perpetuada. Você vê, a mulher ela usa aqueles biquínis esquisitos pra poder combater o crime. Qual é a proteção, por exemplo, que um biquíni oferece contra um tiro, contra um soco? Não, a gente vê nos jogos, por exemplo, armadura de homem toda. É, você vai pro Street Fighter, você vê as personagens que tem a Cammy e a Chun-Li, são extremamente erotizadas. Os quadrinhos bebem muito disso. E é muito complicado você observar que elas ficam em poses que são genitais. A palavra pra descrever são poses que são impossíveis até pro corpo ele reproduzir. Aí vão dizer, mas os homens também ficam. Cara, tem uma página que eu encontrei na internet, fica a dica, quem tiver curiosidade. É o The Hawkeye Initiative. Iniciativa Hawkeye, Iniciativa Gavião Arqueiro. Procura na internet, você vai ver. Eles pegam o Gavião Arqueiro e eles colocam. Eles pegam personagens femininos, os quadrinhos, capas de quadrinhos femininos, e ele pega o Gavião Arqueiro e bota na mesma posição. Pessoal, é ridículo. E estranho que quando você vê uma figura feminina naquela posição erótica, erótica, a palavra é essa. Você não estranha, porque você já tá amortecido. Aí quando você viu o Gavião Arqueiro, você acha. É meio chocante, é meio impactante. Então, se você tá ouvindo, vai lá, pesquisa, pode botar Iniciativa Gavião Arqueiro, você vai ver. Aí você vai perceber o quão ridículo são as posições, os quadros em que as personagens femininas são colocadas dentro do universo do comics. Eu acho que um exemplo perfeito disso é aquela capa, aquela arte da Mulher-Aranha. Milo Manara, Jessica Drill, pois né? Pois é. Aí até eu vi um post no Facebook em que fizeram um modelo 3D daquela posição dela e viram que é totalmente impossível ela ficar naquela... Ergometricamente não funciona, exato. Né? Pior que quem desenhou essa capa é justamente um cara que tem costume de desenhar quadrinhos pornográficos. O Milo Manara, né? Eu acho que ele tem um traço bem interessante, porém ali ela está erotizada claramente. Demais. O próprio Manara. O pior é que eu gosto muito dele, mas o problema é que é bem sexualizado. Ele vai para um campo que merece uma outra discussão. Isso. Para fechar, queria só que o Hobbit trouxesse pra gente uma palavra de como ele acha que funciona, por exemplo, essa questão da representatividade feminina no universo do esporte. É um pouco complicado de você ver. De você vou já jogar o chute aqui primeiro. Sim. Chuta que eu defendo. Você vê assim, quando uma mulher. Falar dos Jogos Olímpicos. Quando um homem ele vai competir, ele é representado assim. Caraca, olha a potência muscular, olha a força, olha o salto. A mulher, olha como ela é bonita. Olha que, né? Ela é tratada pela beleza, pela estética e não pelos seus feitos. A medalhista olímpica é muito bonita. Ela sabe. Você pode ir na internet falar, pesquisa. Nas Olimpíadas, grandes atletas, os homens vão ser representados, vão aparecer muitas listas de homens que conseguiram feitos, como Phelps. As mulheres vão ser as bonitas, né? A mídia define como beleza. Tem um futebol e tem um vôlei, né? Que eu vou dar algumas características disso. Porque o futebol, você vê mais assim, pra parte onde que a mulher tá ali, mas é um ser assim, tipo um homem, no caso, né? O voleibol não. O voleibol é como se a mulher fosse. Nossa, o voleibol ali, ela ali é muito bonita. A Natália, enfim, você fala do futebol, mas sim, aí você vai ver o orçamento, você vai ver o público, você vai ver a divulgação que não tem. Isso mostra, por exemplo, nas Olimpíadas, né? As Olimpíadas, aqui o Brasil tava lotado, né? Os estádios estavam lotados quando o Brasil jogava. Tem até aquele caso do menino que tava com a camisa do Neymar, riscou o nome Neymar, colocou Marta. Aí pegou e riscou de novo o nome Marta pra colocar o Neymar de novo. Mas olha, a tristeza é que... acabou as Olimpíadas. Está se falando de futebol feminino? Não estão. Você sabe do campeonato brasileiro, faltam, mas... Sim, sim. E eu acho, se eu não me engano, acho que só a TV Brasil, ela transmite jogos da Copa do Brasil e também do futebol do Campeonato Brasileiro Feminino, entendeu? É, eu vou fechar o bloco, a gente tá dando tempo, tá bom? E vamos partir pra dica massa pra gente encerrar. Infelizmente o tempo é curto, mas a gente foi produtivo, quem sabe a gente marca um segundo momento pra gente prosseguir com esse debate. Até porque a ideia é o seguinte, não é chegar uma verdade, é propor essas questões para que você que tá ouvindo, pense um pouquinho a respeito, né? Então fica a dica para você, pesquise, leia, se informe, olhe se às vezes o que você gosta é condizente, não é feio o que você gosta, o importante é que você tenha um olhar crítico sobre as coisas, é isso que a gente da sociedade pede sempre. Então, podemos partir pra dica massa? Dica massa, então. Dica massa. Dica massa, então. A minha dica vai ser um jogo, Final Fantasy XIII, que, pelo que foi dito no negócio, se é algo feminino, se é algo machista ou não, Final Fantasy XIII é um jogo que não apresenta sinais de machismo, por ter uma protagonista mulher. A minha dica de hoje não é nenhuma obra cinematográfica, é justamente esse blog que eu falei, que tem essas capas de filmes, de publicidade... que é justamente as mulheres sem cabeças de Hollywood. É bastante interessante, tem muitas imagens lá. E você acessando ele, todo cartaz que você vê agora, você vai reparar nesses cortes. Bom, sobre talvez dica massa que eu possa dar, é um documentário, não é dentro do universo das HQs, mas é um filme que eu assisti recentemente sobre a Nina Simone, que é uma cantora... americana, que ela impactou muito a sociedade na época, então o nome do documentário é O Que Houve Com Você, Senhorita Simone, que conta muito a história da ascensão dela na música e como ela sofreu, porque ela criticou muito a sociedade na época por conta dos problemas de segregação, esse tipo de coisa, além de ser uma mulher independente, muito forte, e que também sofreu muito por conta do machismo na época. Então é um documentário muito bom, assim, se você tiver tempo pra assistir, eu acho que ela é ideal. Não faz nada, tem tempo pra assistir sim. Pois é, um documentário muito bom, eu recomendo que todos assistam, se puder. Bem, a minha dica massa é a série da Jessica Jones. Eu comecei a assistir há um pouco tempo assim. Cara, é muito massa. Eu espero que vocês vejam aí. Jessica Jones. Christine Ryker, né? A atriz, eu acho ela encarnou bem a personagem. Eu acho que a Jessica Jones é o grito de liberdade das heroínas no universo dos quadrinhos. A Jessica Jones, eu acho que é uma representação interessante se ver, sim. Uma tentativa dessa desconstrução pela Marvel. A dica que eu vou passar, primeiro eu só queria parafrasear que eu acho que uma das personagens desse núcleo feminino que eu acho mais interessante do universo infantil é a Coraline, né? Mas não é minha dica, é a Coraline. A dica mesmo, pra quem tá me ouvindo aí, é que você acompanhe o seriado também na Netflix, Orange is the New Black, né? É um seriado que eu acho que, se você quer falar de representatividade da figura feminina, esse é o seriado. Você vai ter mulheres de todos os tipos sendo representadas com suas dores, com seus dramas, com cargas dramáticas pesadas, com coisas leves. Não são até estereotipadas em alguns momentos, mas não são nem de longe a mulher frágil só que você conhece. Tem isso, mas tem todas as outras nuances. Lá vai ter mulheres gordas, mulheres negras, mulheres altas, mulheres baixas, mulheres trans. Vai ter mulheres de todas as formas que você achar. E uma tentativa de aproximar essa representatividade e fugir um pouco do padrão que Hollywood, do padrão que às vezes a mídia quer vender pra gente, que é aquela figura da mulher única, unilateral, sem profundidade e sem sequer, né, um aspecto psicológico nela. Uhum. E eu acho que a minha dica fica sendo essa. Vocês querem completar com alguma coisa? Essa série é a melhor série do Netflix, só isso. Então pronto, deem 5 estrelas. É isso, galera, agradeço então. Para vocês, curtam as nossas páginas, acompanhem nosso conteúdo, fica um convite para refletir um pouco a respeito disso. Valeu? Valeu. É nóis. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.